Pegada. Pegada. Salve, salve, juventude bonita e saudável desse Brasilzão de meu Deus. Como é que vão essas forças aí? Tudo bom, né? Bom, podcast de pegada hoje, tratando aí de uma festa muito especial. Foi a Noite Fora do Eixo que rolou semana passada. Contou com shows das bandas Rocks e Dead Lovers Twisted Heart e foi a festa de lançamento aí da programação do Transborda, o festival do Coletivo Pegada, que vai rolar em setembro aqui em BH. Conversei com o Rox, eles estavam aqui em BH lançando o CD mais recente deles. Troquei uma ideia rápida com a rapaziada lá. E na sequência da entrevista vocês ouvem aí a música que eles pediram, Hare Hare. Então vamos aí de entrevista e na volta eu falo mais aí com vocês. Tô aqui com o Rox, que acabou de tocar aqui no Estúdio Bar aqui em BH, na Noite Fora do Eixo. Queria saber de vocês primeiro aí, o que vocês acharam do show aí, galera? Essa é a qual vez que vocês tocam em BH e o que vocês acharam do show? Eu acho que eu tô feliz. Essa é a terceira vez que a gente toca aqui. A gente tocou uma vez na obra, aí outra vez no Garimpo, aqui no Estúdio Bar mesmo, e agora mais uma vez aqui. Muito bom voltar, retornar a Belo Horizonte. Curtiu, gostaram de tocar aí? A gente curtiu, o pessoal parecia estar curtindo também. Que bom, né? Mas muito se lê assim sobre o Rock. Super grupo do rock carioca, do rock brasileiro. Como é que vocês veem isso assim? Como é que a banda lida com esse rótulo aí? Ah, quando o super grupo, a nossa parte vier em dinheiro, vai estar melhor, né? Porque super grupo de pobre tem alguma coisa que a conta não tá fechando. Mas enfim, a gente não faz rock pelo dinheiro, a gente faz porque se amarra. Gosta de rock, sabe, com pegada. Eu gosto de fazer rock, fazer música bem feita, assim, que a gente faça e sinta orgulho. Pô, essa aqui, o que não sentiu orgulho ainda, não tá pintando, vamos ver como é que faz pra música melhorar, ou se desiste dessa e tenta uma outra nova do zero. Mas é muito bom que alguém ache que a gente é uma super banda, né? A gente quer ser uma banda bem bacana, assim. E pra alguns a gente consegue, alguns a gente é uma merda, mas sempre vai ser assim, né? Quer falar aí, mano? Não, esse lance do super banda tem mais a ver, eu acho, com o fato da gente estar tocando. Já tinha outras bandas, Pedro tocou no Planet, né? O Muzak tem uma carreira de solo, já tocou com Funk Funkers. E a gente tá aí desde 90 e pouquinho tocando, então acho que é mais por isso também. Disco foi gravado aí em meio a algumas turbulências aí, mudança de formação. Como é que foi assim, como é que a banda lidou com essas dificuldades? Como é que vocês se uniram em volta desse projeto? Fala um pouco aí do processo de gravação desse período e de como que tá agora, assim, depois do lançamento. Como é que tá a receptividade? Então, a gente, quando teve um camarada nosso que quis sair da banda, quis se dedicar a outras coisas e tal, a gente cogitou quais seriam as possibilidades que a gente tinha pela frente, assim, né? Entre elas, acabar com a banda, chamar outro cara pro vocal, ou que eu passasse a cantar, né? E aí eu não fiquei na pilha de não queria ficar fazendo cover da minha própria banda, né? Tentando imitar o jeito do cara cantar, não sei o que. Falei, pô, vamos compor um disco novo, então. E aí ficamos um ano compondo esse disco e ele tá aí. Mudou um pouco a sonoridade da banda e tal. A gente passou a compor mais junto do que antes, porque antes a gente... Cada um chegava com uma ideia e aí gravava, às vezes estavam só dois da banda no estúdio. Aí gravava uma guitarra e depois a bateria e tal. E aí depois que tinha um monte de coisa gravada, a gente dava todo mundo pra ver se ia mudar alguma coisa, se ia ficar não sei o quê. Esse disco, A Tão Sonhada Bicicleta, a gente fez basicamente em ensaios pra compor. E não já no estúdio de gravação, como tinha sido o disco 08. Legal, assim, vocês veem alguma ligação entre arte, cultura e política, assim, e tal? Como é que vocês enxergam, assim? O que eu pergunto porque é o seguinte, tá enrolado uma movimentação nacional, suprapartidária, assim, não ligada a nenhum partido, chamado PECUT, Partido da Cultura. Que é, tipo assim, basicamente agregar candidatos, agora as eleições estão chegando, candidatos que têm como propostas ações culturais, assim, pró cultura brasileira no geral. Vocês acham que esse caminho faz sentido ou vocês veem que as coisas devem caminhar separadamente, assim? Acho que se não tiver o pessoal que faz arte, que faz cultura, tentando estar dentro e lutando para que melhore a cultura, a gente vai ficar sempre assistindo caras que não tem nada a ver com isso, que só querem saber de encher os bolsos deles, e que não ligam para a cultura, não querem saber se tem mais biblioteca, se tem mais show na cidade, se tem entretenimento, se tem... enfim, eles querem saber deles, né? É muito complicado. Então, quem faz arte, quem faz, trabalha diretamente com isso, então, ao mesmo tempo que eu não vejo que cada artista tem obrigação, não sei o quê, mas se eu quero que a coisa melhore, acho que é melhor, né, tentar ver o que eu posso fazer para isso acontecer. Você estava falando de cultura, de pessoas se juntando por um ideal, é sempre importante, né? Agora, como isso vai ser feito, quem vai, enfim, fazer a curadoria, de quem vai escolher o que vai ser mostrado, onde que vai ser investido, e discutir também o que é a cultura, se cultura é entretenimento, se cultura são expressões dos artistas, ou se são hábitos de um lugar. Enfim, mas é importante que as pessoas se juntem para fazer alguma coisa. A gente se juntou para fazer uma banda, por exemplo. Sozinho a gente não ia conseguir fazer, né? Então, acho que é por aí. Cada um tem que buscar a sua aspiração. Tá descansado, hein? Valeu então, galera. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo show. Voltem sempre aí, cara. Chama uma música de vocês aí para rolar. Vai ilustrar aqui a entrevista que vai pro podcast. E deixa uma mensagem final aí pra galera. O que vocês têm pra chamar e pra dizer? Bom, a gente fica sempre amarradão, assim, porque... sei lá, a gente podia estar fazendo outra coisa, mas resolve fazer a banda e tocar e vir aqui. E a gente fica feliz, assim, do pessoal gostar e entender o valor e dar uma força também. E isso acaba que é uma junção, assim, de energia, uma junção energética muito importante, assim, pra gente. E vocês agora vão ficar com a música... Qual a música? Hare Hare. Hare Hare. Valeu, galera. A sujeira total do mundo moderno. A sujeira que vem de todos os lados. A burrice do ser humano não para. Estraçalha com mares, rios e lagos. Os dejetos espalhados por... pelo centro. Urbanoides controlados por satélite testemunham a degradação da espécie. O monge reza pela felicidade. Hare Hare Hey, Hare Hare. Hare Hare Hey, Hare Hare. Esse aí foi o Rox, a galera do Rox, o bate-papo rápido que tivemos, e vocês ouviram também Hare Hare, música escolhida por eles, do CD novo, que foi lançado aqui em BH também, né? Digamos que foi um dos shows de lançamento, que rolou lá na festa de lançamento do Transborda, assim, festa bacana, lá no Estúdio Bar, tava lotado, a galera ficou feliz, satisfeita e curiosa pra saber mais do Transborda. Se é o seu caso, siga o perfil no Twitter, @transborda, só pesquisar lá que a gente está atualizando. Sempre que tem novidades aí sobre o festival, sai por esse perfil aí, antes de tudo. Bom, antes de dar também a banda de BG, vamos divulgar aqui um evento que o coletivo está apoiando, que é a Festa Brasa. A Festa Brasa é comandada pelos DJs Fael e JJBZ, e de som lá rola música brasileira, de todos os estilos, do pop aos tropicalismo, do samba ao rock, bossa, baião, choro, jovem guarda e tudo que for cantado em português, produzido no Brasil, você ouvirá e dançará muito lá na Brasa. A Brasa vai rolar no Estúdio Bar, dia 30, então a partir das 22 horas estaremos todos lá dançando, mexendo o esqueleto. A banda de BG hoje foi o Han, a banda aqui de BH, com Sweet Golden Road. Eu queria aproveitar para dar os rápidos parabéns aí pro Han, que teve um clipe selecionado para tocar, para rolar, né, num festival de vídeos, de cinema, curtas e afins, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O clipe da música Routine. Bom, é isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Semana que vem é nós no podcast aqui novamente. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, até mais. Pegada. Pegada.